63 Decolos 37, controle no 20298. Não, mas... 208, bom dia, voo no 93. Controle Salvador, voo no 963, bom dia, Dael, passa 1600. Voo 963, contato radar, surpo nível 360, perfil Dael. 360, Dael no 963. Cinco ali em decola, piscina zero. Venta de no meia, zero graus, com 8 nós. Uno 865, decolou os 41 no controle, 120.8. Marcando 208, bom dia. D2229, desça para 2000 pés, altímetro 905, informe no localizador. 2000.905, incorporado no localizador. Controle, voo no 865, decolou, passa 1700. Ah, agora. 865, contato radar, surpo nível 360, voo e árbol. Direto árbol, subindo para 360, voo no 865. pista, né? 62 no 1, na Límbia, cola pista no 0. Venta diurna 50 graus com 7 nós. Segunda 4, foi Gigi. Quarenta com sete. Zero nove três ali, mantém pista a zero. Quanto nós, bom dia, sua identificação autorizada, chegada é bom, se desça para 4 mil pés, voltímetro no 0, 1 na 5 de lá. Passa nível 160, chama centro Recife, frequência 1251, na alterna 3325, boa viagem. Sajada, esse é 8, bom dia. 963, controle. Nossa nível 170, chama centro Recife, frequência 1251, na alterna 3325, boa viagem. Controle Salvador, Oceania 6211, bom dia. 6211, contato radar, subnível 360, perfil da EL. 360, perfil da EL, 6211. Trip 5514, para questão, a 64 milhas no Nordeste Salvador, mantém o nível 130, serviço radar terminado, chame agora o controle Aracaju 1203, boa viagem. Possibilidades do 621 não vai direto para ele? Aguarde. De 2229, completa aproximação, chame a torre no 8, decimal 95. 18, 9. 120, decimal 8. 308, bom dia. 2 Salvador, eu passaria do 2229, bom dia. Passaria do 2229, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Aguardando. A informação, tem chuva leve aqui no setor norte do aeródromo, mas não interfere com a sua aproximação. 229, estou em contato dos altos, em livre pouso 990, planta de 130 graus com 7 nós. 865, chame Recife no 260, alterno no 288. 260, 288, bom dia. Bom dia. Confirmar só o vento do passageiro. 2229 tem livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com meia dúzia nós. 7 graus. Né, 62, 111, vou hibride. Hibride está presente, 62, 111, grato. Zero nove três, suba restrito ao nível 340. Som no 649, após pelo, desça para 2.000 pés, altímetro na 0 na 5, da livre ILS X Rei da pista na 0, reporte estabilizado. Suba e mantenha o nível 360, chame Recife no 251, alterno no 3325. Tono 093, suba até o nível 340, chame Recife no 251, alterna 13325. Recolou 57, controle 120, decimal 8. 208, gato, bom dia. Salvador, bom dia, o Rio 5973 decolou, está cruzando 1500 pés. Rio 5973, bom dia, contato radar, suba para o nível 310, na saída Puca. Saída PUCA 310, Rio 5973. Portão de Bruno 649, estabilizado. Bruno 649, completa a aproximação, chame a torre no 895. Torre no 895, Bruno 649. Salvador, bom dia, Bruno 649, estabilizado. Bruno 649, contato visual, check train, livre pouso na 10-200, de 1 ou 40 graus, com meia dúzia na 7-649. 649 no solo ao 01, chama o solo 129. 9731 agora? Chamei 570, livre da colagem da 10, o vento é 140 graus 07 nós. 465-70, decolada 06, chame o controle em 120 decimal 8, boa viagem. 208, muito bom dia, passa 6570. Controle Salvador, bom dia, óbita carro 6570. T570, bom dia, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, solicita direto Aracaju. Pois amo, aguarde Aracaju, abre. Sim, 670, direto Jambu. Passa 6570, voe Romeo Fox 08, da presente. Sim, direto 08, 6570. 6570, chame Recife no 2545, alterno no 2085. 2545, 1 2 6 8 5 4, chame Recife 6570, bom dia. Tem um ponto de espera. Entry 153, cleared for takeoff runway 10 wind, 140 degrees, 07 knots. Tá, 9970, a linha e mantém a 10. T153, Airbonet 15, contact departure 120.8. 120.8, bye bye, good morning. So good morning, the 3153, dial Leda, departure. Country 153, with the contact on departure, climb to flight level 360, fly Leda intersection. Fly direct to Leda, climb 360. Federal 9970, livre decolagem da 10, vento é 160 graus, 05 norte. Federal 9970, decolada ao Juno 7, chame o controle em 120.8. 1208. Drone Salvador Sideral 9970. Sideral 9970, contato radar, suba para o nível 340, voo em Momo, após 2000 pés. Após 2000, voo do Momo, ascensão 340. Luna 755, autorizado chegada Bonf, aguardando o ILS WISC da pista 10. Desça para 4000 pés, altímetro 905. Sideral 9970, voe Cogbo. Afirmativo, 70, Cogbo. Obrigado. Na 53, chame Recife na 251, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, W1-5-3. 8-1-1, livre decolagem da 1-0, vento é 1-6-0 graus, 8-9. T2-2-3, alinhar e manter após o 727 da Rio. Para o controle. 225, bom dia, autorizado chegada Bonf, voando Bonf, quando no ideal de descida desça para 4.000 pés, altímetro na 0 na 5. A 9970 na escuta? Chame Recife no 2545, alterna no 2085. 2645, 2685? 2685. Perdão, 2685, obrigado, tenha um bom dia, um bom final de semana. Igualmente. 120.8, até a volta, obrigado. Salvador, Rio 98-1-1, bom dia, cruzando 1100. Rio 98-1-1, bom dia, contato radar, suba para o nível 3-1-0. Sai da mão. Sai da mão, por 3-1-0, o Rio 98-1-1. Rio 98-1-1, após 2000 pés, curva esquerda na proa de código. Positivo, é... Após 2 mil pés na esquerda, apoio de frente, isso? Cogbu. É, pode me repetir a posição? Cogbu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Cogbu, positivo. Após pelo, voe para o Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, altímetro na 0 na 5, reporta passando o Serra Vitor 366. Após pelo 366, ele chama no 366 com 1.500, 2.500 descendo, gol no 765. 42223, decolada 29, chame Control 359, linha e mantenha 1-0. Também 300. Passeira 2223, contato radar, suba para o nível 180, saída A. 180 na abre, passeira 2223. Bom dia, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, que vem nadar 1-0-5. Tenha chegada a guarda, na 092. Mais de um minuto para iniciar a decolagem. Gol no 759 livre decolagem da pista 1-0, venta é 1-60 graus, 1-0 nós. Trip 5362, bom dia, autorizado de chegada a Bonf, quando o ideal de descida desça para 4.000, correção, 5.000 pés, QNH 1-0 da 5. Estabilizado, gol no 630, no 755. Gol na 755, chame a torre, no 895. 895. Torre do Rio, 98. Mantenha a saída guarda, 989. 755, 3 milhas para o 373. Chegou no 755, continue na aproximação e aguarde a autorização de pouso. O ajuste é 1-0 no 5. 1500 aguardando a autorização. No 759, decolado aos 34, chame o controle, 120.8. 08. E o gol 755, livre pouso, na 10, vento 160 graus, 13 nós. Livre pouso, 1755, faz trabalho. Voo no 755 para informação, tem um chuvisco leve sobre o campo aqui. Okay, obrigado.